940, autorizado push e acionar reposte para o táxi. Push, acionamento autorizado, 940. Passou 04, desceu 2000 pés, ajuste 10113, reporte final, VORD 6, pista 28. Autorizado descida para 2013, reportará o Pastor 04. Com 776, desce nível 030, reduz a 2109. 1940 com 164 a bordo, autonomia de 4,14, galeão alternativa. 1940, utilizado táxi Índia Alfa na Golf Chamada 2, 18, Palmeia, QNH 1013. 63 ajustado, Índia Alfa na Golf 18614. 1940, boa noite. Com 776 vai prosseguir no VRDME ou vai efetuar RNAV? RNAV, presidente. Vai na prova do servidor 362, após servidor 363. Ok, 362 e depois 363, o 776. Controle web 6708, passando 1500, quando possível, Aracaju. 6708, contato radar, inicialmente mantém Aron. Inicialmente Aron, 6708. Com 776, redução no 709. Redução no 709, no 776. Utilizou na final, passou 04. Passou 04, complete final VRD 628, chame torre 1186. Chamar torre 1186, o pastor 04. Até daqui a pouco. É. Serra Vitor 362, 1 no 776. Serra Vitor 363, desça 2500 pés, ajuste 1-0, 1-3. 1013 agora, eu botarei o 363, 776. Formação Tango 360 com fim. Gente, guarda de cópia, gol 1273. Nada. Gol 1273, autorizado com fins nível 360 pela Upper Whiskey 58, na cola da 28, curva esquerda, gole Eval Gonza, controle 119.35, transponder 5023. Coordenação com centro. Obrigado. Webjet 6708, chame agora o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 2.85.2.545, boa noite. Passou 363.776. Bom, 776, complete final de nave, chame torre 118, do Small 6. 186.776. Gol 1273, pushback, acionamento 62. Autorizado, puxa, acionar, reporte para o táxi, gol 1273. Autorizado, vai reportar para o táxi, gol 1273. Gol 940. Mantém a saída gole devido a tráfego na área do centro e suba restrito ao nível 320. 32040. Com 1273 para o táxi, com 1773 horas de 6, já está na cabina. Do lado. Certo. Jet Alpha no, na Golf chamada Torre 1 no 8, decimal 6, QNH 10 no 3. Jet Alpha na Golf chama Torre 18-6, Golf 1273. Boa noite, 1776, livrando a Delta. Ou 1776, mantém posição de Delta, dando passagem à aeronave da companhia. Após autorizado quilo, pátio 3, portará para ingresso pátio principal. Gente, vai manter a posição aqui na Delta, antes da Alfa, aguardando o tráfego da companhia. Fala, boa noite, 1377, com a informação que está aguardando o favor da autorização, Galeão 380. Gente, Galeão 380. Vai de cópia 3297. Leila prevista. Cole Valtra São Flash. Ok, obrigado. via Alfa, Índia, pro gate 02. Seria do 1776? Afirmo, Alfa, Índia, gate 02, com 1776. Alfa, Índia, gate 02, 776. Altan 3197, posição 5 para o pushback, treinamento. Aguarde. Guarda. Então é 3197 autorizado. Push. Acionamento. Pronto para cópia? Pronto para cópia. Então é 3197 autorizado Galeão, nível 380 pelo Upper Zulu 14 até Toquinha, após Upper Alpha 3197. Decola da 28 com curva esquerda, saída Gole, transição Blast. Controle 119.35, transponder 5027. Ok, autorizado com fome 380 para o Galeão, Upper Zulu 14 até Toquinha, após. 317, Gole, Evão, Blend, 7935, 5027, transponder da 3197, Stennis, sendo pushback 05. Correto, reporte para táxi 3197. 900, mais nada. Boa noite, boa noite, jogou 1884, cruza o nível 200 para 150. 1884, acionando a identificação, autorizado via chegada CARE, desce manter a nível 050. Descida via, descida para 050. Confirma, deveremos a interceptar ILS ou RNAV? A ILS está inoperante, vai solicitar RNAV da 28 ou voo no 84? RNAV, então. Gente, vou ir na próxima Serra Vitor 362, descendo para nível 050, voo no 84. Para o 362, 50. Controle, Salvador, voo no 273, decolado na Gole. Voo no 273, contato radar na decolagem, suba nível 360 na Gole. 360 na Gole, 1273. Delta 3197, estamos com 111 a bordo, 3 horas e 45 alternando Guarulhos. Delta 3197. Delta 3197, autorizado táxi via Juliette Alfa na Golf, chamando a torre 1 no 8 decimal 6, QNH 1 no 0 no 3. Juliette Golf, vai chamar a torre 183. Delta 3197. Delta 3197, Salvador. Você que está escutando? Sua saída foi modificada igual a Leval até 70 milhas de Salvador após CRAT. Aguarde. Poderia repetir a saída? É, saída Gole, Eval, até 70 milhas de Salvador após direto CRAT. Ok. Gole, Eval, 70 milhas de Salvador, voa direto CRAT. Delta 3197. Quieto. Na Golf Chame Torre, 1 no 8, acima 6. 386 na Golf. Delta 3197. Tianeme 321, prossiga. LR DME da pista 28. O 273 informa que não estou recebendo. Corrigindo, agora estou recebendo seu modo Charlie, gol no 273. Chame Centro Recife na sequência 13325, alterne 1288. Chama 13325, 288, eu troquei o equipamento, pode confirmar se está recebendo a simetria agora? Agora sim, cruzando nível 120, gol no 273. Chame Centro Recife. Chamando, muito obrigado, bom serviço. Segue na descida 1884. 1884, autorizado após Serra Victor 362, Serra Victor 363, descida para 2500 pés, QNH 1013, reporte estabilizado. Para 2500, reporte estabilizado. boa noite, Santa 3, 1197, decolou no perfil da saída com a linha VAL. Santa 3197, contato radar na decolagem, suba nível 380, na saída Gole Eval. 380 Gole Eval, tá 3197.